Os bombeiros de Oliveira e de Lagares, que vinha de trás, recebem 37.500 euros de subsídio anual. O que é que era o subsídio anual? O subsídio anual estava dividido em duas tranchas. Uma de 12.500 euros para, para a atividade de funcionamento normal e 25.000 euros para geralmente pequenas obras, para a ajuda de comprar um carro, para pequenos concertos nos carros. Houve aqui sempre isso, e já da Câmara Municipal foi sempre 37.500 euros. Como sabem, já aqui estou desde 2009, vamos fazer 9 anos, eu por bem achei que este ano nós deveríamos aumentar significativamente o subsídio às duas corporações e passá-lo para 50.000 euros.